som. Publicar só os marginais. Nesse programa aí, a gente vai ler e falar sobre algumas coisas, contexto da época, assim, né? De dois zines que eu fiz entre 2002 e 2005. O Punk Attack, que é um zine de 8 páginas, que eu comecei em 2002 e terminei quando eu morava no Refúgio, em Campinas, e terminei em 2003 aqui na Baixada, no RJ. Mais especificamente em Caxias, né? E aí eu terminei ele por aqui, mas já estava quase todo pronto quando eu saí de lá, né? E aí depois comecei a fazer o Comedor de Merda, aproveitando algumas coisas que eu não usei nesse zine, outras montagens que eu ia fazendo, mas eu demorei uns 3 anos quase pra fazer esse zine. Na verdade, 2, né? Comecei em 2000, por meados de 2003 e fui terminar no início de 2005. E aí fui fazendo colagens, montando texto, pensando coisas daqui, juntando coisas dali e tal, né? E aí fiz ele, o Comedor de Merda. Preguiçoso, ladrão e caipira. E o conteúdo aí eu vou explicar o porquê. E aí ele tem 12 páginas esse. E aí no mais é isso. Não tem muito a considerar e já vou direto pro zines e é isso. Esse é o zine, zine contracultural Punk Attack. Esse zine foi feito por volta. Comecei a fazer ele por volta de 2002 no Refúgio. Na ocupação Refúgio, em Campinas, na estação ocupada Mogiana, que foi falado em alguns programas anteriores, né? E aí eu terminei ele em 2003, quando eu já estava de volta no Rio de Janeiro, né? E aí uma boa parte das coisas que tem nele foi trazida lá de Campinas, né? Não sei se as colagens foram feitas todas lá, ou eu trouxe só o conteúdo de lá e terminei aqui, mas eu sei que ele foi terminado aqui no Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense. A capa dele é um escrito número 1, ano 0, 2002, 2003. Tem um punk desenhado, né, caneta esferográfica, né? O punk, em volta dele tem uns riscos, né? Ele tá de cabelo espetado, um olho fechado e outro aberto, fazendo uma careta, e ele parece ter um bico de pássaro, assim, né? Na parte assim onde fica o nariz dele, né? E aí tá escrito Pesadelo Real, Punk de Ódio, de um lado esquerdo e lado direito. Pesadelo Real e Punk de Ódio. Aí embaixo, classe toxicológica, conteúdo, cuidado, veneno. Aí tem uma caveirinha daquelas de rótulo, né? De coisas perigosas, né? E tal. Aí tem uma favelinha embaixo desse desenho do punk, uma fotinho da favela. Aí escrito Punk Attack, zine contracultural. Aí embaixo uma foto do Marcelo e do Trash, que eram os punks que moravam. Quer dizer, o Marcelo, nenhum dos dois morava nas ocupações, mas eles estavam sempre lá. O Marcelo morava lá em Campinas, né? Tocava na banda Custo Couro, Favela, Catarro Bruto e outras atividades que ele participava lá. Ele morava bem próximo à estação ocupada, então ele estava sempre lá e ele tocava bateria, né? E o Trash, que era um punk de São Paulo, da capital, não sei se de Osasco, eu acho, Sorocaba, alguma coisa assim, dessa região ali. E ele era um punk que colava sempre lá também. Ele era muito envolvido com a questão de pichação, né? Ele tava sempre falando sobre isso, né? Fora isso, eu tive bastante contato com ele uma época. Até veio aqui dar um rolê aqui no Rio, né? E aí... Mas depois perdemos contato total. E não sei se desapareceu e tal, não sei. E aí é... Vem a segunda página, a primeira página, a segunda página do zine, né? Depois da capa. Que tem uma foto da Nina e da Suzana, que morava lá no refúgio, né? E o Crushing, filho da Suzana, de 3 aninhos, né? Uma foto dele sentado com a mão no rosto, assim, encostada no quartinho dele. Ele tem uma parede toda cheia de mãos, assim, que ele e a mãe dele fizeram, né? Colando, passando, botando a mão na tinta e botando na parede, né? E aí do lado tem uma fotinha do Miguel, que era também um punk que colava muito lá, tava sempre com a gente lá no refúgio. E embaixo tem eu comendo alguma coisa, né, sentado na cozinha assim do refúgio. E aí escrito punk, um símbolo square, tem uma cidadezinha de fundo e um kinup também dentro de um círculo, mas de um jeito diferente que eu fazia na época, assim, um NKP. PU, assim, um por cima, as letras uma por cima do outro, meio misturada assim, né? E aí tem um textinho que é o seguinte, uma espécie de poesia, texto, né? Assim, né? Uma poesia corrida, né? Não sei se seria essa a descrição, mas é. Abre aspas. Aqui neste lugar também estava ele. O imenso tédio, com o passar triste das horas, saía de meus pulmões uma fumaça clara, longa e preguiçosa. Ao bater profundo, monótono, extraordinariamente musical, de melodia tão peculiar que a cada som se era obrigado a ouvir e dançar, e as pessoas forçosamente cessavam as palavras, dando lugar a uma longa inquietude. E enquanto a música toca, a falta de seriedade se esvanecia, e os mais serenos levavam a mão à fronte como que num confuso devaneio. Mas ao cessar dos ecos musicais, o lugar impregnava-se de risos leves, e eles sorriam do seu nervosismo, sussurravam uns aos outros que, ao tocar próximo eco musical, não lhe provocaria emoção semelhante. E então, depois do intervalo, outro tocar, inquieto, agitado, profundo e melancólico, mas apesar de tudo era um alegre momento. E aí esse texto é todo em tirinhas, né, colado por cima das imagens que eu falei antes. Terceira página. Mas um detalhe. Esse zine foi feito todo com folha de caderno, né? Só que era um caderno que eu achei na rua. Nessas épocas eu fazia muito reciclo, né? Faço até hoje, né? Mas nessas épocas aí eu vivia exclusivamente de reciclo, né? E aí eu não reciclo, achei um monte de material escolar, né? E aí achei esse caderno, que era um caderno do Star Wars, tá ligado? Só que o detalhe do caderno muito louco é que o caderno, as folhas eram pretas. Eu nunca tinha visto um caderno com folhas pretas. E aí eram as linhas, né, que pra você escrever em cima eram brancas, e o caderno todo preto. E aí eu falei, ixi, força, vai dar um zine da hora, não vou precisar nem pintar a folha de preto, só fazer as colagens por cima, né? E aí foi isso, aí ficou assim, ficou bem, bem da hora, tá ligado? E aí tá, a terceira página é, né, tem umas fotos de fundo também lá dos rolês lá das Ocupa lá de São Paulo, aí tem o Trash com o Crushing sentado no colo dele, a galera também num rolê que eles foram pra algum gig na capital de São Paulo, sentado num beco assim, tipo Trash, a Nina, o Marcelo, Suzana, Miguel, e aí na outra foto embaixo tem a galera também em algum rolê lá, o Negão, a Aline, o James e o Duncan. E aí é só essas três fotos de fundo do texto, e embaixo um símbolo square escrito punk por cima. Há várias versões que continuamente e explicitamente explicam unicamente uma. Não era bem assim que eu queria começar esse editorial, mas a criatividade está curta no momento. Também com o tédio, a rotina, que se intensificam cada vez mais nesse marasmo de cidade, sem contar a treta que é sobreviver no terceiro mundo, as tretas com os fascistóides, cabeças raspadas e a ininterrupta neurose urbana. Aí me deparo com a face do ser dito humano, vomito quase as tripas. Meu corpo quase vai ao chão. À minha volta, as coisas se distorcem e giram. Tento me recobrar, mas as minhas pernas se estremecem seguidamente. E seguidamente vou ao chão. Levanto cambaleante e começo a caminhar zigue-zagueando. A visão ainda distorcida e os pés como os de uma criança aprendendo a andar. Me apoio em poste, depois em outro e continuo. Mas logo me deparo novamente a face e depois outra, outra, outra. Mas sigo insistentemente à procura de um suposto sentido para a existência. Não consigo me manter de pé por muito tempo ou tempo suficiente. Logo me deparo com a caricata face e no chão lá estou novamente. Às vezes quase desisto, mas a coragem não vem. Só uma vontade de me sentir vivo de alguma forma. Então, esporadicamente, aqui e ali, sobrepujando as dificuldades, tendo em vista as minhas conclusões atuais, tento produzir algo criativo, questionável, informativo, não só como um material punk registro, mas também como uma forma de arte, entretenimento anticomercial e cultural marginal de punk pra punk afins. Está em suas mãos, sujas e fedorentas, um zine imoral, hardcore e cheio de palavras que podem ou não fazer algum sentido para você. Ao som de carros, caminhões, ônibus, motos, nóias, cachorros, tretas e muito hardcore. Quarta página. Essa são, na verdade, as duas próximas páginas. As três próximas páginas é um conto. Com as fotos de fundo coloridas, mas é um conto sobre incêndio. Na época eu tava lendo umas paradas sobre várias matérias, várias queimadas que tava rolando no mundo, assim, né? Tipo, até tem umas reportagenzinhas no final do conto, assim, né? Que é sobre matérias que eu catei em algum jornal, revista, né? Sobre alguns incêndios em alguns lugares que aconteceram. E isso me deu a ideia desse conto aí, né? Era um conto sobre essas coisas. Sobre a questão das queimadas, né? Tem um personagem, né? Lá em meio às queimadas lá, né? Acontecendo lá em algum lugar aí. E aí tem uma foto, a primeira página tem uma foto de fundo e o fogo levou, que é o nome do conto, né? Só que eu tirei de uma revista, né? O título, né? De alguma revista falando sobre um incêndio na época. E tem uma foto de um pessoal assim, né? Num lugar pegando fogo. Embaixo do coisa assim, e tipo, o pessoal de brigada, né? Incêndio que apaga incêndio, né? E aí vendo tudo queimar, assim, né? Umas florestas e tal. E aí embaixo tem mais outra foto de duas pessoas de bicicleta também olhando atrás deles, tudo pegando fogo, um olhando pro fogo e outro de costas pro fogo. Aí na próxima página também tem uma foto de florestas pegando fogo, assim, né? Tudo colorido essas fotos. E que dá uma só que dá pra entender, que a outra foto de baixo, o texto cobre ela todinha, quase não dá pra ver. E aí o texto é tudo colado em tirinhas, né? Escrito à mão, né? Esse zine é tudo escrito à mão. E colado em tirinhas por cima das imagens. E aí na última página que tem mais o resto, um pedacinho do conto, mais uma foto da favela, assim, uma favela, e aí embaixo um quadradinho tipo de algum lugar pegando fogo também, provavelmente alguma favela, né, que também tem relação, né, de pegar fogo, né, e não sei, E aí mais outra fotinha embaixo de também de um incêndio, de uma foto aérea, assim, do alto, né, vendo só a fumaça do fogo, assim, um lugar que tem uma floresta e umas casas próximas. E aí duas reportagens e uma foto da estação Mogiana ocupada, né, de fundo, assim, também nessa terceira página do conto, né. E aí vamos ao conto. E o fogo levou. Durante os meses de julho e agosto não se falava em outra coisa. Uma queimada poderosa solar engolira a paisagem inteira pelos quatro cantos. A cena era infernal. As altas temperaturas e a fumaça fizeram com que as cobras saíssem das tocas, dificultando a ação dos bombeiros. Além dos focos, um dos focos chegou a pouco mais de 100 metros da casa de Francisco. Francisco, que há muitos dias não saía de casa, de sua porta olhava o fogo que há 4 dias não cessava. Os vizinhos, os bombeiros, carros cobertos de cinzas. As causas do fogo ainda estavam sendo investigadas, mas Francisco não estava a par da situação e nem demonstrava interesse, a não ser pelo fato do calor ser insuportável. Francisco há muito estava insensível para as coisas ao seu redor. Francisco sabia que aquilo acontecendo não só ali era reflexo de uma agricultura baseada na exploração consumista desenfreada, mas já há algum tempo não se importava mais, mesmo sabendo que nos últimos dias crianças com problemas respiratórios haviam morrido ou agravado sua situação. Mas o que ele tinha a ver com isso, pensava. Para ele, simplesmente, a resposta era o ser dito humano. Mas há muito já não se sentia culpado, mas cada vez mais em suas reflexões perdia o gosto de viver. Sentia-se incapaz perante a realidade presente, não encontrava explicação para a humanidade, para o que a humanidade causava e a tudo que entrava em contato, Parado ali na frente de sua porta, não piscava nem movia um músculo a contemplar a imensidão daquele fogo que se tornara. Sua casa estava escura, sua luz havia sido cortada já fazia um mês. Francisco estava desempregado há 1 ano e 5 meses e nesse tempo fez alguns bicos e alguns trampos artesanais alternativos como reciclagem. Eram cerca de 8 horas e o fogo estava a menos de 80 metros da sua casa. Algumas casas do bairro que ficavam na beira de uma estrada já haviam se incendiado e outras abandonadas. O fogo estava totalmente descontrolado e a água já estava meio escassa na região. Algumas pessoas passavam em frente à casa de Francisco e gritavam para ele pegar o que pudesse carregar e correr para longe do fogo. Francisco não as ouvia, não estava ali. Só um reflexo de si estava ali em frente à porta. Sua mente estava tão concentrada em seus pensamentos e seus olhos tão fixos no fogo imenso, devastador, intenso, atraente e libertador. A sensação que sentia naquele momento era uma sensação como nunca havia sentido, mas que há muito tentava se manifestar. A visão do fogo lhe proporcionava um gozo além de sua própria compreensão, uma visão que cada vez mais tornava-se próxima e ardente. O calor, que já estava tão insuportável, desmaiara muitas pessoas que tinham de ser carregadas, mas Francisco continuava ali imóvel. Seu corpo tremia e suava, mas sua mente continuara envolta em pensamentos sombrios, lembranças de uma vida solitária e amargurada, de uma infância conturbada, uma inocência violentada, uma adolescência cheia de ódio, rebeldia, violência e conformismo, o que lhe custou uma mão. Isso não lhe causava nenhum arrependimento, apenas o levou na época há uma possível vingança, que hoje não passa apenas de uma lembrança. A única coisa que agora ocupava sua mente, suas reflexões, seus sentimentos e sua vontade era o fogo. Estar ali era tudo, a resposta. Representava sua vingança, começo e o fim de uma existência acorrentada pela vida. Eram mais de 21 horas e o fogo já tomava conta de quase todo o bairro. Os bombeiros continuavam seu trabalho inútil, apenas retardatório. Já não se podia fazer mais nada contra o fogo ali. Um dos bombeiros foi até Francisco, que continuava parado na porta de sua casa e o fogo se aproximando. Gritou para ele dali, de nada adiantou. Correu para ele sair dali e de nada adiantou. Correu em sua direção, agarrou seu braço e o puxou. Francisco apenas olhou friamente para o bombeiro num último ato, se desvencilhou e correu na direção do fogo. Parou alguns metros, quase não conseguindo ficar em pé, pois a temperatura estava insuportável, mas se manteve em pé com suas últimas forças, olhou para o bombeiro que corria em sua direção, deu uma olhada rápida para o fogo uma última vez e pulou dentro das chamas incandescentes que transformaram em cinzas rapidamente o seu corpo. E aí as duas matérias sobre incêndios que ocorreram na época. Fogos de artifício incendeiam Lima. A explosão de um depósito de fogos de artifício provocou no sábado 29 um dos maiores incêndios da história do Peru. As chamas se alastraram por diversos prédios no centro antigo de Lima, explodindo outras lojas que também armazenavam fogos. 300 pessoas morreram e pelo menos 160 ficaram gravemente feridas. A próxima. Duas Londres a menos na Austrália. Há 10 dias um incêndio consome as florestas da Austrália. O fogo destruiu 150 casas e avançou sobre 3 mil quilômetros quadrados de floresta, cerca de 2 vezes a área da cidade de Londres. Na quinta-feira, 3, as chamas chegaram aos subúrbios de Sydney, a capital australiana. Há 21 suspeitos de terem começado o incêndio, a maioria deles é menor de idade. E aí mais um textinho, que é do livro Mendigos, Párias ou Heróis da Sociedade, acho que é isso o nome do livro, sei que é Mendigos, Párias ou Heróis, alguma coisa da sociedade. É, qual a sua profissão? Nenhuma. Desculpe, eu quis dizer modo de vida, de sobrevivência, de ganhar a vida. As palavras sempre atrapalhando o mundo, não é? Veja bem, eu não tenho um modo de vida, eu não sobrevivo e nem ganho a vida. Eu simplesmente me deixo ficar à margem e à beira de tudo. Sou como uma lesma amassada contra a parede. Posso permanecer meses e até séculos lá sem alterar meus gestos, sem que com isso o mundo altere uma vírgula de sua inutilidade. A próxima página tem um desenho do Miguel junto com a arte que eu pintei na parede do refúgio, né? Até falei sobre ela dos zines que eu li anteriormente. Era um punk bebendo um galão de água gigante, assim, tipo como se ele estivesse bebendo aquele galão de 20 litros de água, mas com outra bebida dentro, né? E aí tem umas janelas de uns prédios, uma pessoa segurando um barril com daqueles bagulho tóxico, né? Uma boca assim embaixo, só a boca mesmo, assim, com uma parte como se fosse de cima do rosto partida. Né, uma silhueta de uma criança, um olho flutuando, uma explosão tipo de uma bomba nuclear embaixo da criança, e um punk com as mãos na cabeça, como se estivesse em desespero, e umas rachaduras em volta da pintura, assim, né, como se fosse uma viagem, assim, né? E aí tem o texto, né? É um escrito, né? Que depois até virou um som de uma das bandas que eu já toquei. O que torna a imbecilidade uma prática cotidiana? Será o simples fato de atropelarmos os desejos e sentimentos individuais? Até quando o coletivo vai pisar no indivíduo? Até quando a maioria sempre vencerá, mesmo entre aqueles que não agem coletivamente? Até quando formaremos preconceitos do desconhecido? Será prazeroso passar por cima da individualidade? Apenas por egocentrismo? Até quando nos dividiremos e uniremos apenas por futilidades? Será o ego superior a todo o resto? Será o diferente e o desconhecido tão assustador? O que será que torna a imbecilidade algo tão agradável? E aí, do lado, tem a caixa postalzinha, que era da época que usava para receber cartas, né? E aí a última página é só um desenho, né, que eu fiz lá na época quando eu tava lá em Campinas, né, tipo uma cidade de fundo, só que a cidade, os prédios, é escrito em formato de letras, né, e tá escrito muita treta. E aí de frente tem um punk, assim, encostado numa parede com um revólver na mão, e ele tá chorando, um coletinho, assim, tipo um coletinho jeans, né, da ideia. Esse desenho é todo rabiscadinho, né, feito a caneta também, só que caneta esferográfica mais preta. Ele tá com uma mão, uma calça, com uns pets, um cinto de rebite, tem uma parede, um cano descendo pela parede, e ele tá encostado ali, né, com a arma na mão, como se estivesse na espreita de alguma coisa, né. E aí esse é o zine Punk Attack. Esse zine tem 8 páginas, tamanho A4, com folhas todas pretas, né, fundo tudo preto. We'll be right back. Então, esse é o Zine comedor de merda, preguiçoso, ladrão e caipira. Já já eu vou explicar por causa que esse foi que eu botei esse nome, né? Mas esse Zine tem 12 páginas, tamanho A4, algumas folhas. Ele começa na horizontal, depois ele fica na vertical, depois volta para horizontal de novo. É meio louco assim, né? Mas acho que a ideia era essa mesmo. De fazer uma coisa assim, de aí você vai virando o zine conforme você vai lendo, né? Aí esse zine tem alguns textos, começa com um conto misturado com vários pensamentos e frases, muitas colagens, poesias, um release da Aviscum e dois zines da época, um meu e o outro Suburgem Focal, que era o Suburgem do coletivo, um zine do coletivo aqui dos punks do Suburgem, né? E eu chamado Infocaus. Acho que esse era o número 2, eu acho. Informativo dos punks, né? Daqui da época. 10 páginas, tamanho A4. 12 páginas, quer dizer. Já tinha falado, mas tudo bem. Rola, acaba se repetindo, né? Então, o contexto quando eu fiz esse zinzinho, eu comecei a fazer logo depois que eu terminei o Punk Attack. O Punk Attack, já, na verdade, ele já veio pronto lá do interior de São Paulo, mais ou menos, né? Eu só terminei de montar ele aqui, porque os textos, tudo, eu comecei a fazer ele lá, quando eu tava morando no Refúgio, em Campinas, né? Em 2003 terminei ele aqui. Aí logo depois eu comecei a fazer esse comedor de merda, só que eu não fiz ele devagarzinho, porque nessa época aí eu tava num período de transição, né? E de decepções, né? E dificuldade, né? Também financeira, né? Pra sobreviver, né? E tal, pá. E aí, né, pra divulgar ele, né, aí eu não tava dando mais tanto rolê, quando eu tava no rolê, aí os mangueios e tal, e nessa época eu tava parado aqui, voltei pro Rio, morar aqui na Baixada, né, e tal, indo Caxias, né, e fiquei meio sem grana nessa época, né, foi até mesmo por isso um dos grandes motivos de eu ter saído das Ocupa, né, porque sobreviver nas Ocupa não é difícil assim, tipo, no sentido de não falta o que comer, porque pô, recicla é uma coisa, né, e que não falta, tá ligado, e pá e tal, essas coisas, o que faltava era grana pra você comprar alguma coisinha, fazer umas chapações, né, e tal, sem ficar parasitando nas coisas dos outros, né, então, precisava fazer algum outro corre, né, e o Mangueiro não tava dando conta. E aí quando eu vim aqui pro Rio, continuei nessa mesma merda, né, só que por aqui eu tinha uns trampos que eu fazia com meu pai, uns bicos assim, né, que meu pai tinha um trampo de telecomunicações, de vez em quando ele precisava de ajuda, né, quando ele pegava uns trampos maior, né, e aí um trampinho que pagava bem, então isso me virava, mas não era constante, né, mas às vezes um trampo numa semana já me garantia um mês todo, porque pagava bem, né, E aí, mas só que eu não tava rolando sempre nessa época, né? E aí eu só fui terminar esse zine em 2005, que foi quando ele arrumou um trampo pra mim numa papelaria. E aí foi meu segundo trampo de carteira assinada. Acabei ficando 2 anos, mas, né, com muito sufoco, porque, porra, trabalhar pros outros é muito ruim. E esse foi meu segundo e único trampo de carteira assinada, né? Fiquei de 2005 a 2007. Mas foi que salvou nessa época aí, né? Mas tive que aturar patrão chato, né? Rotina chata de trabalho, de acordar cedo, enfrentar trem lotado, ida e volta, 2 condução. Às vezes ter que andar a pé pra economizar condução, dar calote pra economizar passagem, pra, né, poder aumentar um pouquinho a renda, essas coisas assim, né, tá ligado? E aí é foda, tem que acordar mais cedo, porque é pra andar, né, pra dar calote, tudo isso gasta mais tempo, porque às vezes o calote não rola e tem que esperar, oportunidade boa, né? Então ele era mais sofrido, torna o bagulho mais sofrido ainda, né? Você aumenta a rendazinha, mas se fode mais, né? E aí nessa época, aí nesse período entre 2003 e 2005, eu voltei a jogar RPG com as galera aqui, onde eu moro aqui, uns conhecidos daqui, né? Que eu jogava RPG na década de 90, depois dei uma parada, né? Comecei a dar muito rolê, não tive mais tempo aí, não tinha mais cabeça pra isso, né? E aí nesse período aí eu voltei com uma atividade paralela ao punk, mas continuei fazendo minhas produções, produzindo som aqui. Nessa época eu não tava tocando com ninguém, né? Não, na verdade em 2003 eu não tava tocando com ninguém, mas estava fazendo uns sons, eu sempre tava fazendo umas bases, né? Escrevia bastante, né? E aí nessa época apareceu um pessoal que tinha uma bandinha daqui que chamava Proletário, né? Era uma galera punk rock, assim, né? Não era uma galera muito envolvida com a cultura punk, mas era uma galera da hora, que tinha umas ideias da hora, mas era uma galera proletária punk rock, assim, bem se veste comum, né? Normal, mas era uma galera de protesto, digamos assim, né? Mas não tinha aquela coisa cultural, de produções cultural punk, se envolver com a movida mesmo punk, né? E tal, era mais de som e, né, ser um revoltado contra o sistema, digamos assim, né? Nas suas horas vagas, né? Porque no resto eles eram trabalhadores comuns, né? Mas com seus questionamentos, suas críticas, mas era um pessoal da hora. E aí eu fui, me chamaram pra participar da banda e eu acabei cantando na banda, que eles estavam sem vocal na época. Na verdade, quem tava cantando era o Ita, que era o guitarra, que é o proletário, era o Ita, o Maurício, né? Na guitarra e voz, o Adriano, o Biscoito, no baixo. E na verdade eu não me lembro quem tocava bateria nessa época. Eu não sei se era o Solone. Eu não sei, acho que era o Solone sim, mas eu não sei. Aí eu fui cantar no Proletário, né? Aí o Ita ficou só na guitarra, né? Fazendo alguns backs, algumas coisas, me auxiliando em algumas coisas, que foi minha primeira experiência com cantar, né? Mas era só um punk rock, né? Então não tinha muita aquela fazer voz forçada, era mais voz comum, né? E aí eu até escrevi uma letra, porque eu fiz um som pra banda, uma base, né? E tal, pá. Tentei ali coisa, mas não era muito meu rolê, né? E aí, mas como eu tocava, né? Ia tocar, toquei vários gigs com eles, né? E tal, mas era de uns rolês que eu não tinha tanta afinidade, tá ligado? Era uma galera mais, né, solta, assim, tipo, não tinha tanto radicalismo, né, com quem toca, com critérios e tal, e era uma coisa que me incomodava um pouco. Algumas letras também não me agradava tanto, que fala de nossa nação, nosso país, nosso não sei o que, do trabalhador, essas coisas comuns, né, de da galera, assim, que, né, de questiona, mas não tem, né, de ainda ter um pensamento preso a algumas coisas assim, né, sobre o país, sobre, não coisa de ser patriota, né, mas de coisa assim, essa coisa da identidade, né, daqui, de ser brasileiro, né, blá blá blá. Não é uma galera patriota, né, tipo, cheio de ideia escrota, nacionalista, né, mas é um bagulho, tipo, que não tá, mas que mesmo assim, mesmo sendo suave, pra mim não tinha a ver, né? Era um bagulho, pra mim, eu cuspo nessas merda aí, tá ligado? Mas eu respeitava os caras, tinha uma certa afinidade, né? Assim, tinha uma amizade também, que eu conheci os caras já lá desde meados da década de 90, né? Da época que o Ita tocou no Procurados, né? Que foi uma das primeiras bandas que eu, tipo, entre aspas, toquei, né? E o Biscoito também, que era um amigo, tipo, ele era Stray Ed, mas era um amigo aqui também, de perto, né? Tipo, ele participou comigo na tentativa da gente fazer a União Libertária da Baixada Fluminense. Ele jogava RPG com a gente também, né? E tal. E tinha uma certa coisa assim, né? Então foi uma tentativa também de quebrar meu tédio, tava entediado, né? E aí passatempo, né? Uma atividade assim de passatempo e tal, foi cantar na banda. E aí depois eu pulei fora, né? Conforme eu fui me aproximando de novo dos punk daqui, porque assim, em 2013 eu sofri algumas decepções com os punk que eu colava, né, aqui no Rio. Fui pra lá, pra SP, fiquei morando por lá, no interior, e quando voltei, né, colou umas galera daqui de SP que colava lá no Ocupa lá, né, cara. Só que aí a galera foi meio escrota com os pessoal, foi regionalista com os caras, né. Tipo, trataram os caras diferente porque os caras não eram do Rio. E aí isso foi um bagulho, isso é uma coisa bem recorrente aqui no Rio, e eu me afastei de muitas galera por causa disso. O pessoal se acha... tem uma soberba, né? Você acha superior, sei lá, não sei se é essa palavra. Não é uma coisa declarada, mas rola assim nas entrelinhas, né? E rola uns discursos às vezes. Ah, você não tem voz porque você não é daqui. E da. E aí rolou um bagulho desse com o pessoal que eu tava, que veio colar aqui. A gente foi num evento da galera e a galera tirou o pessoal, ficava discutindo sobre o que era melhor, sobre funk, rap, aquela coisa. Ah, rap é coisa de paulista, funk é coisa de carioca, e blá blá blá, e blá blá blá. E rolou uma discussão escrota assim. E aí eu me afastei da galera, me afastei não, não rompi relações totalmente, mas algumas pessoas eu parei de falar, que foi diretamente, né? E eu continuei trombando algumas galera de vez em quando, mas era uma coisa bem esporádica. E aí eu me dediquei um pouco mais a colar com as galera daqui de perto, mas aqui como já não tinha mais muito punk, né? Era uma outra pessoa e tal... E pá, e aí eu fiquei jogando RPG com as galera aqui, que é uma atividade que eu sempre, até 2010 pelo menos, eu sempre tive assim, paralelo ao punk, que era, eu gostava bastante de escrever histórias e tal, ali, aquela coisa do meio teatral, do RPG e tal, é um bagulho bem criativo, é um bagulho que mexe com a imaginação bastante assim, e te dá a possibilidade de criar, né, cara, eu acho isso que é da hora no RPG. Só que assim, depois com o tempo, esse bagulho das regras, aquelas coisas, os universos que a galera gosta mais, que é mais comum, não me interessava mais tanto esses bagulho de fantasia, muito hierárquico, muito aquelas coisas de nobreza, de reis, de príncipes, blá blá blá blá blá, muito voltado nesse universo. Eu queria mais um bagulho de ruptura com isso. Eu tentei inserir várias ideias assim no RPG, mas a galera não entendia muito, assim, um ou outro que era mais sagaz, que já tinha uma mente revoltada, né, que entendia um pouco e até assimilava o bagulho assim, se identificava, mas não era muito... E assim, era só um passatempo mesmo, então eu tentava, o que eu dava, assim, seria algumas ideias, tipo, por exemplo, a ideia que a gente não comprava livros, porque era um bagulho muito mega caro, né, a galera não comprava porque não era capitalista, eu já tinha minhas ideias, né, então a gente fazia inteiras e xerocava os livros, pegava e emprestava com alguém, xerocava, ou, tipo, fazia inteiras pra comprar uns livros mais baratos usados, né, mas normalmente a gente xerocava tudo. E aí era tudo na base da Xerox e Intera. E aí era bem dividido, assim, era bem rotativo as funções, né, e tal, de aquelas coisas de narrador e jogador, né, essas coisas de RPG. Quem conhece sabe como é que é, né? Aí a gente fazia rotatividade, né? Todo mundo narrava em algum momento e todo mundo criava as histórias e tal, tal. Era bem da hora. Mas isso não tem nada a ver com a questão do zine em si aqui que eu tô falando. Foi só pra situar um pouco a época, assim, né? E era um passatempo só, né? Então, uma atividade paralela, porque até eu me dedicava bastante a alguns momentos, assim, né? Pra escrever uma história, né? Era um bagulhinho que tinha que ter um tempo. Mas aí, em 2004, eu voltei a me aproximar bastante dos punk de São Gonçalo, de Niterói, do outro, que é do outro lado da Baía de Guanabara, né? Uma galera que eu curtia, que tinha uma banda Antipáticos. Nessa época, acho que Antipáticos já tinha parado, mas era uma das últimas bandas, assim, que teve dessas galera aí nessa época, porque ficou um período sem bandas da galera hardcore aqui no Rio, né? E aí tava rolando altos, quando eu tava pra São Paulo, rolou altas tretas aqui entre os hardcore e os anarcopunk. A galera colou em alguns gigs dos anarco e aí rolou uma discussão, algumas pessoas foram proibidas de entrar. Isso voltou a acontecer em várias épocas ao longo dos anos depois, né? Mas em alguns tempos as tretas se intensificaram, alguns tempos as tretas diminuíam, né? E aí, tipo... Que aí foi até essa galera que eu voltei a me aproximar. E foi, tipo, tinha uma galera da Zona Oeste, a galera de São Gonçalo, Niterói. Era bastante diversificado. Aqui no Rio era, tipo assim, a gente tinha bastante punk, tudo quanto era canto do Rio que se trombava em, tipo, num determinado local, né? Aí a gente tava sem ponte nessa época. E aí acabava fazendo pontes esporádicos, digamos assim, aleatórios, né? Ah, essa semana vamos pra área de fulano. Aí a gente fazia um ponte lá, se encontrava em alguma praça, em algum bar. E aí fazia alguma coisa, ia pra casa da pessoa pra dormir, e depois ficava de rolê pela área lá, né? Ia pra alguma festinha de rock, aí pá, às vezes aparecia alguns gigzinhos punk, umas galerinhas assim, mais ou menos, que a gente até trombava, mas aí a gente colava, mas a gente era bem destacadão da movimentação punk maior que tinha no Rio, assim, na época, que era bem grande. É, ainda até hoje, né? Mas hoje em dia a galera não faz nada, né? Mas naquela época ainda as galera ainda produziam alguma coisa, né? Então a movimentação punk era bem... A narcopunk era bem forte naquela época também, né? Mas tinha uma divergência bem forte, até mesmo territorial, digamos assim, né? Porque os anarcopunk aqui, a partir do início, final dos anos 90, início dos 2000, ficou meio, digamos assim, não sei se seria bem esse termo, burguesado ou playboyzado. Era muita galera da Zona Sul, que é uma área nobre do Rio, né? E da tal, assim, apesar de ter favela também, né? Onde não tem favela no Rio de Janeiro é difícil, né? Mas essas galera narcopunks tinham muito essa galera assim, então era uma galera que não ia pros mesmos. A gente era muito subúrbio, periferia, favela, né, cara? E os caras eram muito centro, Zona Sul, né? Aí tinha um ou outro narcopunk que era de favela, que era de quebrado, que, né, que às vezes os caras puxavam algum evento nessas áreas aí, mas os caras não tinham muita interação com esses locais. Então eles eram muito centro. Então nessa época, acho que por volta de 2004, eu acho que surgiu a ocupação na Central Chiquinha Gonzaga, né? E aí, tipo, eu nunca colei lá. Só fui colar lá posterior, depois, quando ninguém... Não tinha mais galera... Não era mais uma ocupação política, né? Que ela existe até hoje, né? Mas nessa época, os anarcopunks ajudaram muito essa ocupação a, né, fazer coisas, atividades, né? Movimentação política da ocupação. Mas logo depois, um ou dois anos depois... A galera ocupou a Flor do Asfalto e passaram a se dedicar mais pela Flor do Asfalto, né? E aí as anarcopunks foram mais pra Flor do Asfalto e começaram a largar de mão a Chiquinha Gonzaga. Isso é o que eu sei, né? Assim, de por fora, né? E algumas pessoas me contaram, né? Mas, e aí acabou que a Chiquinha Gonzaga depois virou moradia, né? O Eugênio, que é o único punk que mora lá até hoje ainda, né? Que eu sei. Mas, tipo, atividade política lá não rola mais. Na verdade, lá rola até tráfico, né? Mas, tipo... foi uma ocupação assim que deu um gás ali na época ali, né, no centro do Rio ali e tal. E aí acho que a partir dali surgiu a Flor do Asfalto, que a galera circulava por ali, né, os anarcopunks, e aí eles ocuparam a Flor do Asfalto. Só que eu não cheguei a frequentar esse período aí, não. Algumas galera, Raw Punk, Hardcore, né, da galera que eu colava, colou lá, mas rolou umas desavenças, algumas pessoas não podiam entrar por causa de algumas tretas antigas, blá, blá, blá. Eu não sei porque eu não colei, tá ligado? Não participei de nada disso nessa época, só fiquei sabendo das histórias. E porque eu tava me aproximando devagar dessas galera de novo e tal, pá. E aí em 2005 termino esse início de 2005, quando eu arrumo trampo, aí tenho grana pra xerocar, pra enviar, tipo, ativar, as correspondências nunca pararam, né, mas não tava tendo grana pra enviar tanto material como foi depois que eu arrumei o trampo, né, e aí eu comecei a me corresponder de novo forte assim, né, e me aproximar mais das galera lá. E aí depois de um tempo disso, não sei, por volta de final de 2005, início de 2006, surgiu a ideia de montar a banda Show de Horror, né? Que foi uma banda que depois, mais pra frente, talvez eu fale alguma coisa. Talvez eu fale alguma coisa aqui. Que é uma banda que tem a ver com vários outros rolês e tal, pá, também. E aí eu posso vir a falar mais pra frente, né? Mas aí, então, agora vamos ao Zine. O Zine, então, esse nome, comedor de merda, preguiçoso, ladrão e caipira, é o seguinte. Aqui eu... trampava lá nessa papelaria e eu perdi uma mercadoria, né? E aí o cara me xingou de tudo quanto é nome. Ele deu bem ênfase a esse comedor de merda, preguiçoso, e me acusou de ladrão, né? Porque eu tinha perdido a mercadoria, mas ele tava desconfiado que eu tinha roubado a mercadoria, porque ele já tinha tido essa experiência com outros caras lá, né? E ele era um cara branco, e o resto dos funcionários dele, tirando eu, todo mundo era preto, de favela, né? E ele, né, tinha mó... Ele era racista, né? Ele só não se assumia. Ele era petista, burguês petista. Pra você ver uma contradição que o cara era. Uns caras escrotos das piores, assim, né? Tipo, quando você entrava na papelaria dele, você dava de cara com uma bandeira do PT, né? Lá e tal. Mas era uma contradição absurda. A forma como o cara tratava as pessoas e tal, tudo, né? A forma como ele era. Eu não sei em que ele se identificava, supostamente. Então, daí rola a contradição, mas ao mesmo tempo você fica a pensar, né? Se a porra do PT não sempre... Quer dizer, pra mim sempre foi uma bosta, né? Eu nunca acreditei nessa bosta e nunca votei. Na verdade, eu nunca votei, né? Tem mais de, sei lá, quase 30 anos que eu nunca fui votar, né? Desde que eu tirei o primeira vez que eu tirei o Tite Eleitor. E eu nunca usei ele, né? Em 1994 que eu tirei o Tite Eleitor, né? Pra poder arrumar trampo, né? Mas nunca usei, nunca saí da minha casa pra nada, né? Não ser pra esse lance desse segundo emprego, de emprego, assim, né? Que tinha que apresentar lá o bagulho e tal, blá blá blá. Mas aí ele me chamou dessas coisas aí e tal. O caipira, aí chamou comedor de merda, preguiçoso, me acusou de ladrão. E aí eu fiquei com raiva. Eu falei, o Nolzinho ainda não tinha nome, ou tinha nome, e eu resolvi botar esse nome, eu não sei. E aí eu botei esse nome aí, comedor de merda, preguiçoso, ladrão e caipira. Caipira já é outra história, por causa que era... Por causa daquilo da Baixada, né? Que a Baixada naquela época ainda tava, tipo, se urbanizando, assim. Principalmente aqui em Caxias, assim, né? Aqui era muito mato, né? Muita vala negra, rio poluído, mas era muita mata, né? Muita árvore. Inclusive, era muito da hora naquela época. Tirando a parte do esgoto podre, né? Mas... E das milícias, dessas coisas de grupo de extermínio, que era horrível aqui. Ainda é, né? Mas naquela época era muito cruel, né? Mas, assim... Tem um monte de gente que tem saudosismo nessa época, não sei de quê. Mas assim, tipo, eu tenho da parte da natureza, né? Que era muito enorme aqui, né? Era muita mata, muita coisa, né? Manguezais. Os manguezais, alguns existem ainda, né? Mas acho que os animais que existiam nesse bagulho foram tudo extinto. Mas os rios existem ainda, mas tudo poluído, né? Enormemente, uns rios gigantes que tem aqui, né? A Baía de Guanabara é aqui pertinho, nos fundos aqui, mas também manguezal. Podre, tá ligado? E aí o pessoal ficava me chamando de caipira, né? Os punk do Rio, né? De capial e tal, essas coisas assim, né? E era zoação, brincadeira, mas o pessoal adorava vir pra cá, né? E tal, mas era... Eles se sentiam um pouco com medo das histórias, né? E tal, apesar de mó galera tudo de quebrada, né? Mas aqui tinha uma fama, né? De ser um lugar cabuloso que, né... Desaparecia pessoas, vários. Aquelas coisas de. Chacinas, né? Constantes, né? Saía nas mídias. Tinha um jornal chamado O Povo, que era um jornal preto e branco, que todo dia saía com gente morta, cabeça voando, cabeça. Gente com cabeça explodida, gente com cabeça arrancada, com corpo mutilado, perna para um lado, braço para o outro. Isso era o jornal. O jornal era. O pessoal falava que se espremesse ele saía sangue, né? E aí chamava o jornal O Povo. Por décadas, por muitos anos, esse jornal perdurou aqui, era muito famoso. As pessoas liam, mas era assim, tipo, no café da manhã dava vontade de vomitar, eu acho, assim. Eu, tipo, às vezes passava o olho, mas não sei não. Eu, às vezes, via os bagulho ao vivo, mas nesse jornal eu não gostava muito não. Mas pra muita gente, assim, eu mesmo que gostava de fazer colagens com coisas de jornal, dava pra usar várias coisas, mas eu nunca cheguei a usar nada desse jornal. Eu já usei várias coisas de tragédias nos meus zines, mas... Nunca usei nada desse jornal, não. Até mesmo porque eu nunca fui de comprar jornal, né? Nunca fui leitor de jornal, na verdade. Nunca fui nada de mídia oficial, né? Eu já há décadas que eu não sei o que é ver televisão, que ver jornal de televisão. Depois que eu sempre me informei através dos bagulho alternativo, das pessoas, das conversas com as pessoas e tal. Com o advento da internet, depois eu procuro minhas coisas mesmo, sem usar os sites mainstream, né? Até hoje, eu, assim, já discuti até com alguns punks sobre isso, que são presos a... Acho que para se informar você tem que ver um telejornal, os telejornal Sanguessuga, Parasita, todo com as notícias totalmente tendenciosas, tá ligado? Mas aí tal, e isso é também um outro assunto, né? Já tô divagando aqui. E aí essa aí foi a ideia da capa do Zine, mas aí quer dizer, o nome do Zine, né? O comedor de merda, preguiçoso, ladrão e caipira. A única coisa que aí eu me identifico é com o preguiçoso, né? Comedor de merda, eu nunca comi merda, né? Foi só um adjetivo que o cara usou pra me ofender, né? Mas preguiçoso é nóis. Tipo, eu sempre fui, tá ligado? Odeio acordar cedo, fazer coisa, adoro dormir. Mas assim, sempre sempre fui, né? Eu sempre me dediquei pro punk, pro resto, parceiro, foda-se, tá ligado? Agora, pras coisas que tem a ver, né, dentro da cultura. Se eu moro na ocupação, eu tenho que fazer várias coisas, tem atividades, tem, né, coisas, tarefas, né, coletivas e tal, tal, tal. Não, nesse quesito não, mas assim, não tenho prisão de horários, essas coisas, né, pra fazer rotinas como as pessoas têm, tem que acordar cedo. Eu nunca gostei de nada disso. Eu faço tudo no horário que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu tiver que fazer. Agora, se eu combinei alguma coisa, aí eu tento cumprir, né? Mas dentro das minhas possibilidades, né? E aí, essa capa do Zine, né? Tem um nome. Tem uma foto minha, que é uma foto de 98, né? Acho que nessa época eu tava com poucas coisas pra usar, usei uma foto velha já da época, né? É uma foto de um ensaio da banda RNS, quando eu tocava, que eu me lembro assim, mais ou menos, né? E tem uma fotinho de uma pessoa num barquinho remando em cima, assim, bem perto da minha cabeça. E embaixo tem uma foto assim de rua, assim, com um bueiro com umas madeiras enfiadas assim, né? Tipo, interditado, né? Pra ninguém cair no bueiro, ou pra carro não passar. E coisa que o pessoal faz muito, que é bem comum por aqui, né? Bueiro entupido, né? Bagulho de esgoto aqui é horrível, né? Sempre foi, mesmo depois que tampou as valas, né? Então eu usei alguma fotinho de algum jornal da época, assim, pelo que dá pra entender. O carinha no barquinho em cima, não sei de onde eu tirei, não. E aí tem um rosto que eu desenhei provavelmente na época, mas com uma expressão assim meio triste, meio raiva assim, né? Tem um bonequinho que é de umas fotos das manifestações contra a álcool, que teve acho que em 2001, 2000, não sei, por aí, que é um boneco com a cara de monstro assim, com o chapéu dos Estados Unidos, né? Que o pessoal usava na manifestação contra a álcool. Tem uma foto de um cara, um punk assim, cantando com o microfone, uma foto de fundo com uma porta de ferro, acho que é do mesmo bagulho do desenho do bonequinho da Alca, né? A foto que tem de fundo. Acho que na verdade essa foto eu tirei de uma foto que tem uma falda do lado, assim, desse boneco da manifestação. A falda é um punk do Espírito Santo, né? De Aracruz, que tocou na Desleixo, né? E aí ele dei muito rolê com ele lá em BH, e depois tombava ele lá em Piracicaba, em Atibaia, né? Em Campinas, lá, pelo aquele rolê de culpa lá no interior lá, e teve por lá uma época lá. E aí tem metade de uma foto minha, cara, embaixo dessa cabeça, desse desenho assim, né? Do rosto, que é uma metade da foto minha lá no refúgio. Aí eu fiz uma montagemzinha meio louca assim, e aí escrito punk, punk, punk, vários punk, punk, punk na capa assim. Aí Zine 1, fevereiro, março de 2005. E aí vamos à segunda página. A segunda página, mas não, o título é Crepúsculo. E aí tem mais um monte de... No Zine todo, né, tem um monte de... eu escrevi várias vezes assim a palavra punk, né, e saí colando no Zine todo em vários cantos do Zine. Então, durante o Zine todo vai ter isso em vários cantos do Zine, né? E aí é uma autoafirmação, né? Tipo, sei lá, a ideia acho que era essa, né? E aí bota punk, punk, punk, punk, punk, punk, punk no Zine todo. E aí tá, o título é Crepúsculo, tem uma foto de uma banda tocando, que é uma mina negra tocando, não sei se é guitarra ou baixo, ou vocalista, cantando assim, acho que é uma banda gringa. Que eu lembro que eu tinha umas fotos assim de umas bandas de fora que eu peguei com a galera assim, né? E aí eu usei nesse Zine, coisa bem rara, que eu nunca gostei muito de usar fotos de bandas de fora, não, mas talvez fosse alguma banda que eu ouvia na época, né? Aí embaixo tem uma foto dos punks, de uns punks do sul, da banda Desprezo e outras galera, que eu não sei quais bandas, mas não sei mais, eu sei que uma parte do pessoal é da banda Desprezo. E aí do lado também tem uma foto de dois indígenas, que eu tirei de um cartazinho, de um flyer, né, de estúdio de tatuagem, de um punk, que tinha um estúdio de tatuagem na época, lá da Zona Sul, Calango daqui do Rio, né, ele nem sei que fim levou esse cara, mas ele, playboy, mas era um cara da hora. Mas ele tinha um estúdio de tatuagem, e aí ele botou essa foto desses indígenas, que ele tem o corpo todo coberto, aquelas pinturas assim, né, todo assim, até a metade do rosto, da metade do rosto pra baixo, o corpo deles é todo coberto de pintura, né? E são dois índios de estatura bem baixa, assim, né? E é uma foto muito da hora mesmo. E aí eu usei, peguei desse flyer desse estúdio de tatuagem e coloquei no Zine, né? E aí essa primeira página é o quê? O título Crepúsculo, de novo, né? Repetindo. Tem minha caixa postal, que era o que eu usava na época para receber correspondência. E aí é: trocou-se uma guerra estúpida por uma paz estúpida, que talvez permita ao ditador salvar-se. Detrás da simpatia, muitas vezes se esconde sua real personalidade destruidora, exploradora e tirana, que pode significar desgraça, morte, hipocrisia e maldade. Foi de 36 bilhões de dólares o faturamento anual em vendas contabilizado oficialmente no relatório de uma das maiores multinacionais atualmente. Essa empresa, que assumiu terras onde eram florestas vivas e úmidas para a produção de uma escassas partes de sua carne, essa empresa, em tempos tão crescentes de crise ambiental, é quase que uma afronta aos princípios de zela pelo significado da palavra vida, essa destruição para o ganho dos futuros lucros da fauna e flora variadas e quase extintas que a empresa promove atualmente em cessar para o ganho de futuros lucros. Alucinadamente, esta empresa dispõe de uma excelente campanha de divulgação e de beleza de massa perante a mídia, rádio, cinema, televisão, campanhas beneficentes e que garante a máscara de confiança frente ao mercado consumidor de seus produtos. Além da publicidade, a empresa mantém estreitíssimos vínculos com outras das maiores companhias do capitalismo atual, que são como irmãs para o sucesso da empresa, servindo-lhe como alicerces sólidos absolutamente indestrutível para sua campanha e expansão. Perfeito exemplo disso é o Dia Mundial contra o Câncer, para angariar fundos para o combate dessa doença, surgida em crianças, muitas vezes produzida pelas próprias químicas utilizadas nos produtos. A maioria dos seus empregados é pobre e sem diversificadas opções de emprego. Pessoas jovens, talvez entre 14 e 23 anos de idade, que afirma a imagem jovial, atraente, bela e dinâmica. Um dia como este, que me encontro sentado em meu quarto numa manhã ensolarada, embebido e satisfeito do café da manhã, lia superficialmente umas cartas e panfletos que estavam na minha caixa postal, que por sinal estava lotada. Havia algum tempo que não a olhava, por vários motivos, trampo e preguiça. Não vem ao caso ao momento. Um dos panfletos me chamou a atenção, não só pelo conteúdo que me faz refletir. Era intitulado "Comunicado em razão dos malefícios da Big Foods Corporation", mas pelo, ao meu ver, dogmatismo contido em suas frases. Às vezes acho que um texto passa despercebido porque não é analisado em todos os seus aspectos. Não era um panfleto dos mais engenhosos, mas era objetivo e bem organizado em alguns subtítulos e textos poderiam ser lidos sem ser necessário ler todo o panfleto, de acordo com o interesse da pessoa. Ao meu ver, em uma análise, é preciso saber o que observar como um jogo de cartas. O jogador não se restringe apenas ao jogo e apesar do jogo lhe consistir o objeto atual de atenção, nem por isso rejeita as deduções em que nascem dos objetos estranhos ao jogo. A análise não deve se confundir com simples engenhosidade, porque enquanto o analista é necessariamente engenhoso, sucede frequentes vezes ser o homem engenhoso absolutamente incapaz de análise. É estranho ver alguém diferente por ali, infernos, e posso dizer que não estava contente. Esse calor dos infernos, capaz de enfraquecer e torrar os miolos de qualquer um por muito tempo em locais abertos. Aposto que ela veio para cá por acaso. O lugar estava longe de ser aconchegante para mulheres solitárias e gente de bem, e ela parece ser uma boa garota. De qualquer forma, era estranho ver alguém como ela por ali. algum tempo atrás, talvez fosse comum ver alguém como era por ali, quando os amigos se encontravam para conversar algo, beber algo após o trabalho, comemorar a vitória, o título de seu time, ver shows, performance de bandas e cantores. Poucas brigas aconteciam e eram resolvidas apenas pelos brigões, sem interferências externas e sem, se possível, causar muitos estragos ao local. As drogas não eram usadas abertamente, mesmo os bêbados mais inconvenientes eram acolhidos quando não tinham condições de ir para casa. Isso foi em outra época, o antigo dono morreu, os frequentadores mudaram e aumentaram a música mecânica, tomou conta do lugar. Os tempos mudaram, mas eu gosto de frequentar o lugar, me traz boas lembranças e conheço a maioria dos frequentadores rotineiros, velhos e novos. O lugar, algo como um bar, em um galpão, não muito grande. A garota tinha saído de minha vista logo agora. Devia estar no banheiro ou outro lugar. De repente, a Vi estava com uma cerveja na mão, encostada em uma parede. Ela já tinha sido notada por quase todo lugar. Ela percebia isso e parecia que gostava. Foi quando ela passou o provocante pela mesa de um dos poucos frequentadores que ainda não a tinham visto. Ele era bastante conhecido no local e nas redondezas e tinha fama, talvez exagerada, de ser um velho matador. Ele estava muito embriagado e talvez sob o efeito de várias drogas. Ele talvez estivesse ali desde o início da tarde, e já eram quase 10 da noite. E ele lentamente olhou para ela com seus olhos vermelhos e entreabertos. Levantou-se, foi até ela onde estava e agarrou-a pelo braço e falou algo em seu ouvido. Ela aparentemente tentou esboçar alguma reação, mas ao ver a arma na cintura dele, acho que algum tipo de pistola, sorriu falsamente e os dois se dirigiam para a saída do lugar. Punk, punk, punk, punk. Aí, tradição ou contracultura? Transformação ou resgate? Palavras em vão ou sentimento? Essência ou fantasia? Vivência ou rotina? Estagnação ou criatividade? Punk ou clichê? Hoje, ao meu ver, o punk nesse caótico rio da morte, e acredito que em muitos outros lugares está estagnado e sem criatividade, em parte pela falta de ideias e produções culturais de algum impacto na cena. Não pretendo ser injusto com as pessoas que realmente fazem punk acontecer e fizeram, mas jogar a culpa na falta de estrutura para não se produzir nada, se nunca houve realmente uma estrutura fodida, mas nem por isso as coisas deixaram de acontecerem ou serem tentadas. Vejo pessoas que realmente sentem o punk, pelo menos no momento, mas muitos que se diziam punks fudidos e sentiram o punk passaram e passam. Muitos dizem, eu não sinto mais o punk, mas será que realmente sentiu? Talvez confundisse momentos fudidos com viver e ser o punk em todos os momentos, achando que apenas quando produzia algo ou estava com outros punks e rolês, ou botasse um visual para ir num gig punk, fosse apenas punk ou punk fosse apenas isso. Será que entendeu algo? Não pretendo jamais aqui impor nenhum padrão, nem resgatar nada, mas apenas fazer alguns questionamentos. O punk, quando surgiu, seja lá quando foi, há 29 anos atrás ou ontem, ao meu ver, nunca se pertenceu e nem se pretende a ser um dogma, nenhuma regra a ser seguida, nem endeusado. Não nego, nem a posso negar a sua essência, senão porque punk, mas o punk tem de ser criativo e é, seja musicalmente ou em qualquer outra produção cultural, o punk quer se expandir sem perder sua essência, tendo como referência o passado e o presente, mas transformando-os, destruindo os clichês, tradições e estagnação. Quando me refiro à tradição, é em todos os aspectos de nossas vidinhas. Já temos que tolerar tradições idiotas todos os dias. Vamos agora transformar o punk em mais uma? Quando, ao meu ver, um punk usa um visual, não é porque aquilo é um padrão a ser seguido. Quando um punk ouve um determinado tipo de som, não é porque aquele som é mais fodido do que outros, é porque sente e realmente se identifica com ele. Quando ele apenas repete o que os outros fazem ou fizeram, não criando nem transformando nada, querendo ser ou viver como os punks de qualquer época e lugar, acaba, ao meu ver, caindo em clichês. Esse tipo de pessoa não tem nenhuma criatividade, não consegue pensar por si próprio, porque não se pode pensar e criar sozinho ou com poucas pessoas, com uma caixa e uma guitarra ou qualquer instrumento. Pode-se criar muita coisa com um lápis, ou caneta, ou máquina de escrever, ou até mesmo um computador. Pode-se criar, transformar, reciclar muitos materiais e ideias, porque aquele coletivo funciona ou faz as coisas da hora. Não quer dizer que você se encaixe nele. Um punk, ao meu ver, tem de estar ciente, como qualquer pessoa, que a qualquer momento ele pode estar sozinho. E não é por isso que vai abandonar tudo. Se nada tivesse acontecido com uma coisa sem importância e passageira, que não vai influenciar em nada na sua vida. Porque sua vida é, no momento, medíocre, não venha preenchê-la conosco por conveniência e depois, quando aparecer algo melhor, nos abandonar, jogar no lixo. Queira ou não, é impossível negar o passado, nem a sua lembrança e muito menos a sua influência. O punk, ao meu ver, tem de estar disposto a perder ou e ganhar. Ontem foi ele, hoje pode ser você. Dentro do punk ver se reproduzir muitas coisas que se diz negar. Mas por que negar? Se o punk não segue nenhum padrão de comportamento ou ideias, aí vem a questão da essência do punk. Se você não se identifica com nada no punk, então por que punk? Só porque acha aquele visual legal, mas não se identifica ao ponto de transformá-lo em sua segunda pele, ele deve ser e vivê-lo. Porque não aguenta os olhares discriminatórios, as gozações, usando apenas em fim de semana, ou só à noite, em determinado horário, ou em gigs, ou em showzinhos de rock, com desculpas de trampo ou família. O punk vai além de tudo isso. Se você não consegue romper nem com as roupas que veste, que dirá com a sociedade, que dirá de fazer uma revolução? Ou porque acha aquela música legal, como se o punk se resumisse apenas à música, ou porque determinada pessoa gosta ou é, não vejo diferença entre ela e qualquer outra pessoa dita comum. Não mais o punk tem de se inserir para buscar a transformação da sociedade. Acho que você não se olhou no espelho essa manhã, ou ao seu redor, em casa ou na rua. Não! Mas eu sou o bandido, moro na favela, tal, grande merda. A maioria dos ditos bandidos roubam, matam, sequestram, mas no final consome e reproduz as mesmas merdas que todo mundo. Pratica um esporte, uma dança ou luta e não rompe as merdas ligadas a elas, que tanto se diz ser contra. Não, mas isso faz parte da essência de algo. Acho que não está só no que foi feito, mas no que é feito. Nenhum músico, esportista, dançarino é igual ao outro. O punk, ao meu ver, é transformação de tudo que nos agrada. O punk é inventar, mas também é reciclar. O punk é para ser vivido, não é uma mera fantasia de fim de semana. Respire o fedor que exala, mas seja condizente com o que você se pretende a ser. Punk, mate seus ídolos, mas entenda e saiba por quê. Punk, revolta de Caxias. Então, esse foi um texto que eu li logo em sequência, né? Porque para não quebrar o ritmo do texto, né? Na verdade, começou com uma reflexão, né? Um conto aí, meio louco ali, né? Que nem entendo onde eu tirei isso na época. E mais um texto, mais críticas aí sobre o punk. Foi um pouco difícil ler essa parte, porque, nossa, essa colagem que eu fiz aqui é muito, nossa, fragmentadinha, tudo de tirinha, mas não é. É complicado, assim, porque é com a folha deitada, então ela ficou meio longa. E aí você vai lendo a linha, mas aí você, quando vai pra linha de baixo, você não tem que voltar lá em cima e olhar pra ver se você tá na linha certa. Meio confuso. Pra ler meio difícil. Eu acho que talvez muita gente não tenha conseguido ler esse zine, porque eu mesmo que fiz, não tava conseguindo ler com... Mas acho que a minha intenção era essa, ser meio confuso mesmo, né, na época. Eu não sei, eu fazia umas coisas bem loucas assim mesmo. Mas foi difícil dar essa leitura aí, tá ligado? Mas aí o que acontece? Na primeira página eu já tinha falado que tinha umas fotos no punk, na segunda página... Na segunda parte do texto, aí em sequência também tem umas fotos de um pessoal tocando, uns punk. Aí tem uma foto de um pessoal em Campinas, que é o Miguel e um outro cara que eu não lembro o nome. Tem mais umas fotos de umas minas punk no sul, com uma criança. Um desenho meu, assim, de uma mina, assim, também embaixo, assim, de um rosto de uma mina, assim, né? Ao que parece, né? Assim, meio rabiscado, assim, meio toscão que eu fazia na época. Aí na terceira página, que é... tem um também, umas fotos também dos punks, assim, de fundo, que eu não consigo identificar, não sei, um parece ser uma banda de fora. Se eu não me engano, a foto de baixo parece ser da banda Hellshock, que eu me lembro, assim, mais ou menos. E aí tem uma outra foto também no meio da escola, das tirinhas, assim, também do Suíno e Nathalie, que eram os punks lá de BH. E uma outra mina que eu não cheguei a conhecer direito, com uma criança também ali, que eu acho que era filho dessa mina, mas... não cheguei a conhecer, legal. Aí na última página, que foi essa última parte aí que eu li, foi, tem uma foto de uma fauna, que é o que eu já falei, do Espírito Santo, o Minhoca e o China, lá no Largo da Ordem, em Curitiba, acho que é Largo da Ordem, né, nem me lembro mais, que é lá em Curitiba, lá no centro, lá naquela praça, lá onde os punk se encontrava muito, né. E aí tem uma foto de uma bandinha que não vale a pena comentar, que é uma bandinha que vacilou pra caralho nos rolês que fez aqui pela América Latina ultimamente. Quem vê o Zine vai saber o que eu tô falando. Tem mais umas fotos dos punk lá em Curitiba também, assim, sentado numa porta, assim, que era um lugar onde os punk muitos paravam lá, né? Se reunia lá, né? Fazia uma panfletagem ali pelaquela parte central ali de Curitiba e depois sentava. Aí dá pra reconhecer alguns punk ali, o Pelezinho, que assim, nessa época ele tava de rolê lá por Curitiba, o China. E acho que só, porque a foto tá bem escura, assim, o Minhoca em pé ali também, né, que morou em Campinas também, tocou na Defect, no Cristo Coro. E tem outros punks ali, umas minas ali, um pessoal que eu não lembro, assim, o nome, e um pessoal que tá bem escuro, assim. E aí, essas foram as colagens que tem embaixo de fundo nesse texto aí que eu li. Tem uma letra de uma música do Avis Kum, aqui em inglês, né, que é no final do texto, assim, mas eu não vou ler não, que eu sou péssimo pra pronunciar inglês e, né, nem também tenho muita, muita afinidade. Até outro dia eu comentei com o Thiago, sou meio inglês fóbico, apesar de eu gostar de algumas coisas, assim, né, que não com as pessoas em si, né, mas com uma certa cultura dominante do inglês, assim, né, e não procuro me importar muito com isso, não. Tem tantas outras línguas, tantos outros povos pra conhecer, pra saber no mundo, eu quero saber dessa gente, não, principalmente ingleses, né, que no caso aí o Avis Kum não é uma banda inglesa, eles cantam em inglês, né, eles são da Suécia, né, mas é a minha perrinha mais, minha implicância mais é com os ingleses norte-americanos, né? Dos Estados Unidos especificamente, né, mas é uma culturinha, dois povos que tem uma culturinha bem bosta, assim, né, e aí, né, e o inglês é nativo da Inglaterra, né. Os Estados Unidos são os colonizados, mas que pagam de colonizadores também, imperialistas, né. Bye. I don't know.

aí a sequência é a sexta página, que aí nessa sexta página tem tipo uns releases, né, de... Eu não sei como é que chamava isso na época, era release, né? Que a gente falava assim sobre os zines, uma banda, essas coisas assim, né? Aí tem umas coisinhas ali. Aí tem o Suburgin Focaus, número 2, que era o zine do coletivo dos hardcore na época, aqui do punk hardcore na época, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Lá no subúrbio. Né? Daí Suburge, né? Suburge em Focaus, a Ezine dos Punks Bastardos do Suburge, com vários textos muito bons. Um dos melhores zines que li ultimamente. Informes sobre o que rolava no Rio. Zines, bandas e projetos. Leia e confira. Aí tem o contato, né? do zine, né? Da galera que fazia produzir o zine. E aí tem uma fotinha da capa do zine, que é o Suburgin Focal número 2, tem vários punks, né, de capa, assim, do... Inclusive eu tenho o original desse zine aqui, né, que na época a galera deixou comigo, por causa que eu tava no trampo, que eu falei de 2005, eu podia tirar xerox, né, e tal, e aí tava com mais facilidade pra isso, então o original ficou comigo, pra mim reproduzir, inclusive, outros materiais dessa época, dos encontros que rolou, né, e tal. Quem sabe uma hora eu venha falar alguma coisa aqui em algum programa, né. E aí depois tem um também sobre o meu último zine, que é o zine Punk Attack, né? Eu mesmo divulgando meu zine, mas aí tá Punk Attack, aí tem a capa do zine, né? Que é um desenho de um punk, uma foto do Trash e do Marcelo embaixo, né? Escrito Punk Attack. E aí, esse aí é o último zine que comecei, ele quando estava em Campinas e terminei aqui. Fiz... Particularmente gostei bastante, mas sou meio suspeito para falar. Aqueles que estiverem afim, escrevam. E aí do lado, que é... E aí tem umas colagenzinhas de fundo, assim, de outros zines, de outras coisas. E tem uma foto daquele disco do Abscon, Recursified by the System. E aí do lado tem uma release sobre o zine, né? Sobre esse disco do Abscon, né? É Abscon, Recursified by the System. Eu acho que isso aí eu tirei do próprio encarte do escrever, só traduzir, né? E colei aí, né? Uma tradução meio literal, porque pra época eu acho que eu não tinha acesso à internet regular nessa época, então acho que eu traduzi através de dicionário, né? E aí não sei como é que tá, vamos ler pra ver como é que tá a tradução. A Viscum foi formada no começo de 1982, durante o split com duas bandas. Adrian Cuba e Dead Corruption. A formação era Gunnar, vocal, Rakan, baixo, Piri, bateria e Nisse, guitarra. No fim desse ano, eles gravaram a primeira demo, a Viscum 01, no famoso estúdio Idoxen Alternativa Anti-Estúdio. Agora eles tinham alguns gigs ao redor da Suécia e eles gravaram 6 novos sons para o EP Crucified by the System. Em fevereiro de 1984, em uns poucos sons a mais para a compilação Reality Fest Volume 3. Letter Nisse deixa a banda e um novo guitarra, Stefan Carlin, do Arabens Anos, junta-se à banda. Em setembro de 1985, eles vão para um estúdio com uns sons vomitados e cruz e gravam 7 faixas. O selo Mortar Hate Records queriam que eles desistissem, mas não foram um obstáculo. Foque Mortar Hate. A ferocidade do Abscon adormece no final de 1988. Porém, os membros originais Rakan, Piri e Gunnar não podem impedir o que sentem pelo Abscon. Eles formam um novo Abscon em 1994 com 2 novos membros, Jorgen e Henk. A formação agora é Gunnar, vocal, Rakan, guitarra, Piri, bateria, Jorgen, baixo e Henk, guitarra. Once Hardcore Always, Fucking How Hardcore. Isso aí é quando eles tinham voltado, né? Isso era do CD Recrucified by the System, né? Eles voltaram com a banda e relançaram um monte de sons. Tipo uma compilação, né? Do Crucified by the System, né? Com vários outros sons além ali, né? E tal. Meio que o Ratiporão imitou isso aí, né? Tanto no seu Crucificado pelo Sistema, né? Mas esse Recrucified by the System, com certeza eles imitaram. E aí a próxima página é Hoje Grátis, o nome do título, e tem uma foto de um de uma mina mandando a língua pro policial, que é uma foto de manifestação que teve na Argentina, acho que no final de 2001. Até eu vou. Essa manifestação é. Eu tenho um texto sobre essa manifestação no zine que eu li num programa anterior do Pomba Negra, né? Assim, mais ou menos. Então essas fotos eu peguei dessa época, uma manifestação bem grande, morreu muita gente. Lá na Argentina, tipo, umas 30 pessoas, assim, né? E tal. Ah, não sei, foi o que eu me lembro, assim, mais ou menos, né? Foi um bagulho. Aí eu peguei várias fotos, usei em várias colagens na época, assim. Aí essa é uma mina por trás de um policial. Parece aquelas fotos de uma foto bem classicona, assim, clássica, entre aspas, né? De um punk na Inglaterra, fazendo um dedo assim atrás de um policial, assim, essa aí, só que é uma mina mandando língua pro policial por trás dele, ele virado de, assim, olhando pro outro lado e ela vindo por trás dele. E aí embaixo tem uma foto da pintura que eu fiz no refúgio e uma outra foto que é uma sombra de um tipo um militar com um fuzil ou um polícia, assim, né, com umas grades em cima, assim, e aí escrito também de fundo "sem juros". E aí o título é "Hoje Grátis", tem uma mão segurando uma garrafa de bebida alcoólica, assim, né? Que não dá pra identificar mais o que que é, mas é tipo uma bebida dessas, tipo cachaça, né? Alguma cachaça com aroma ou não, né? E aí, o que é verdadeiro? Viver livre de conceitos opressores? Manter uma prática distante da mesquinhez humana? Renegar o modelo de atitude e trabalho que impera no mundo moderno, de pensamento castrador? Revestir-me de uma casca revolucionária, isento de frustração, dor, tédio e rotina? Será possível? Será real? Uma luta interior se faz necessária, voltada ao que está dentro de mim. Preciso sentir cada um dos meus poros, renegando a visão do mundo e a qual nossas mentes foram adequadas. Ou será a luta exterior suficiente? Meu pensar está impregnado do que quero destruir. Racional e irracional, uma vida artificial e sem sentido, regida não por meus desejos, mas por um mundo convencional, racionalizado, conceptualizado. Será possível libertar-me? Por todos os lados a estupidez me cerca. Rituais diários, rancores e ódios que engulo, o desejo que sufoco, os sentimentos cuja exposição, a exposição sempre passa por uma escolha de palavras e modos de dizer. Quando o nosso pensamento é realmente nosso, sinto em minhas costas um peso que faz meu andar cambaleante. Tomo para um lado e outro, não tenho como seguir em linha reta. Será que vivo ou vegeto? O que é verdadeiro? Próxima página, também tem uma foto das manifestações da Argentina, que é duas minas, uma mina com uma mão no rosto chorando e a outra também chorando, mas com a boca aberta, assim, né? Tipo, como se fosse gritando, né? E aí tem um desenho do punk que eu fiz na época, né, também, alguns anos antes, com a mão no rosto, assim, também com a expressão de desespero, e ficar com o cabelo espetado, assim, né. E aí tem um símbolozinho da Antimúsica embaixo, escrito Caxias, 2004, a colagem, né, porque esse zinho, como eu falei, eu fui fazendo ele aos poucos, né, de 2003 até 2005. E aí tem vários fragmentos de várias épocas desses anos aí, todo aí, né. E aí o texto é: a desgraça é variada, o infortúnio da vida é multiforme, arqueando-se sobre o vasto horizonte como o arco-íris. Suas cores são como as deste, variadas, distintas, que se ergue diante de mim, dissipando uma vida de profunda e amarga reflexão, malfadada e misteriosa, desgraça que fica a me esperar ali. Quem discutirá a tua conduta? Quem te censurará? Não deixará de nos encontrar? Quem te denunciará? Vede, é noite, hoje, neste lugar isolado, onde há um drama singular de esperança e agonia. E, ritmada, uma orquestra derrama o drama confuso, uma forma se arrasta e insinua, venha contorcer-se, as luzes estão apagadas, soluça, sua forma violenta, e se é um vulto de fúnebre mortalha, seu corpo trêmulo, ao cair se espalha, a chuva cai, o corpo inerte soluça, uma garrafa em seu bolso, sua perna sangra, lixo espalhado pelo chão, o líquido desce pela garganta, um movimento súbito, levanta, cambaleante, e em vão regressa seu caminhar débil, vede, é noite, hoje, neste lugar isolado, mas que diferença faz? E aí a próxima página é só uma colagenzinha, acho que foi mais pra encher linguiça, né? Mas, tipo, sei lá, eu fazia muita colagem, muitas montagens na época, acho que eu não tive texto pra botar em cima, aí eu só joguei dentro do zine. E aí era uma... Então, esse zine tem várias colagens da Tsunami, isso aí foi na época da Tsunami, tá ligado? Que ocorreu lá na Indonésia, lá uma das Tsunamis, né? Que parece que lá é comum, né? Esse bagulho, não, essa foi uma das mais devastadoras, né? E tal, né? E aí eu tenho várias colagens. Aí nessa página é Maré de Corpos. Aí tem uma foto, assim, né? Do monte de corpos no meio dos entulhos, assim, dentro da água, assim, né? Escrito, telão será a novidade na contagem regressiva. Número de mortos na Mineira sobe para 10. Mineira é uma favela daqui do Rio de Janeiro. Aí, corpo encontrado dentro de uma lixeira na favela. E aí essa é a colagem, por cima de uma página preta do caderninho do Star Wars, que eu achei que eu fiz o último zine, Punk Attack, né, que eu até comentei. Aproveitei mais uma folha e fiz essa colagem. É um recorte de jornal, né? E aí tem ali, ó, dezenas de corpos se misturam aos escombros em Banda Aceh, na Indonésia, que é a fotinha que eu falei. E aí na outra página, na décima página, também é uma outra colagem, tem duas fotos da tem uma foto, né, do monte de corpos espalhado na praia, assim, tudo inchado, assim, lá desse bagulho da Tsunami. E tem uma foto embaixo, assim, do pessoal tacando fogo, alguma coisa. Eu não sei se essa foto é lá, o pessoal queimando os corpos, porque acho que não tinha onde enterrar, rolou alguma coisa assim, né? E aí tá, aí tem uma colagem por cima de uma poesia e algumas frases dos recortes de jornal. Aí as frases são: vítimas das ondas gigantes. Quinta-feira, 30 de dezembro de 2004. Reencontros e meio ao caos. A festa do Réveillon. Que assim, quando acho que eu terminei esse zine, foi bem assim, na virada do ano, né? Ali, e aí, né? Logo depois da tragédia, né? O Réveillon tava acontecendo normalmente, como, né? Como se nada tivesse acontecido, como sempre é, né? De tudo que acontece no final do ano, sempre, por mais que seja trágico o ano, né, como rolou na pandemia, mesmo assim o Réveillon rola, né, a comemoração do que, né, vai saber. E aí tem uma poesia por cima, que é do Luiz Carlos Xavier, que eu não faço ideia de quem é, mas é bem da hora. Sobre a ponte vivem hoje homens e mulheres, fortes, bem nutridos, alimentados, gozam de todo deleite possível tirado da natureza. Sobre a ponte sobrevivem as pessoas que são fracas e obtêm um pouco de força, alimentação e deleite olhando para os que vivem sobre a ponte. Próxima página. Mais colagens de fotos da Tsunami, assim, uns caras naqueles barcos inflável, assim, catando corpos com uma corda, assim, que estavam boiando no mar. E uma foto da Tsunami, duas fotos, assim, coloridas da Tsunami aparecendo, e assim, as pessoas, que foi tirada antes da Tsunami acontecer, as pessoas vendo a Tsunami acontecer e não sabia o que era, né? Os turistas, principalmente, né? Talvez quem fosse lá da Indonésia sabia, já estava correndo há muito tempo, né? Como eu vi uns tempos atrás, que lá parece que acontece bastante, né? Não sei como é que porquê, né? Mas e aí tá, na primeira foto a onda ainda tá longe, assim, mas tipo, dá pra ver que o mar recuou todo, né? Então isso é um sinal, né, de que o bagulho depois vai voltar. E aí as pessoas estão no vazio ali, olhando o bagulho lá embaixo se formando. E aí depois a foto mais pra frente, as pessoas já correndo, mas o bagulho já vindo atrás, assim, né? E aí do lado tem um rótulo da cachaça catuaba chamado Êxtase, um cara e uma mina abraçado, assim, não sei porque que cargas d'água foi eu colocar essa desgraça desse rótulo de bebida aí, né? Talvez eu bebesse essa desgraça na época e aproveitei e botei, ou não sei se isso foi influência do Zé Vampiro, que colecionava rótulos de cachaça nessa época aí. Ele tinha vários rótulos de vários lugares do que ele deu rolê, assim, Uruguai, Argentina, daqui do Brasil todo, assim, né? E ele colecionava esses bagulho aí. Eu não sei se foi algum que eu tinha guardado pra dar pra ele, ou sei lá, coloquei de onda aí. E aí também tem uma foto de armas, uns fuzil assim embaixo e um monte de drogas, assim, de provavelmente alguma foto de jornal de apreensão, assim, né? Da que rola nas favelas aqui, né? Pra encher, pra enganar, né? Pra tipo, pra dizer que fizeram alguma coisa, né? Porque isso aí não é nem um milésimo do que rola, né? Do que eles vendem, do que eles passam. Fora o que eles podem ter apreendido, né? E repassado novamente, né? E alegam que aprenderam, não sei se é essa palavra, né? Que aprenderam só uma isso ali, né? Mas o resto todo eles pegam lá para eles e revendem de novo, né? Pro próprio tráfico ou para outros, né? E tal. E aí tem uma poesia colada por cima também dessas fotos, que é: nesse lugar o choro não é necessário. Ah, é uma tradução da música do Avishkum, Tell No Needs For Crying. Nesse lugar o choro não é necessário. Não sei se a tradução tá certa, né? Mas vai, vamos lá. Uma outra bomba atômica deve obter minha revanche. Eu desejo obstáculos, por quê? São eles os mestres que assassinam. Se não são eles nascidos dessa sociedade, nesse lugar o choro não é necessário. Construir imparcial o certo. Vocês são esses estúpidos, estúpidos do bastante. Cruel desígnio, ele derruba a você mesmo. Não há chance qualquer, é o veneno dentro. Assim ele enche meu copo com forte e fudido rum. E conforta-me o real dia seguinte. E o sol silencia a luz. Essa é a música, é a letra, a tradução da letra da música do Avishkum. E aí embaixo tem escrito: a ignorância mata. Turistas admiram o recuo do mar na Tailândia. Uma foto acima, sem saber que se tratava de um quê? Aviso natural da onda gigante que estava por vir. Aí isso é no pé da página, assim, né? Embaixo das fotos, assim. E a última página é a capa de trás, né? É uma colagenzinha com umas fotos nos punks, né? Tem uma Mafalda, tem o Miguel, o Carlos, que tocava na Defecto, né? O Bitter, com uma mina assim, bebendo alguma coisa, né? Os dois, cada um com uma lata na mão. Um carro velho, de ferrujado, sem nada, assim, tipo depenado, né? Ou que pegou fogo, ou que depenaram ele todo pra vender as peças, né? E aí eu botei uma fotinho, a outra metade da foto que eu botei lá na capa, que eu botei só a parte de baixo minha com a cabeça do boneco, aí eu botei o restante da foto, a parte de cima, eu comendo alguma coisa dentro do carro, assim, né? Foi uma montagem, né? Bem tosca, mas a ideia era essa, eu estar ali dentro do carro. Mas acho que eu usei essa foto aí porque na época tinha ido pra um rolê em BH. E a galera ia pro ferro velho, assim, cheirar cola, bem no alto, assim, de um morro, assim, tá ligado? E era muito louco, tinha altas viagens lá, tá ligado? E aí, acho que eu viajei nisso aí, botei, cheirava muita cola nessa época aí, né? E aí, botei esse carro velho aí, meio que pra lembrar isso, não sei. Talvez seja isso. E aí, tem mais uma foto do Suíno, de costa, assim, que era o punk lá de BH, né? E dois punks ali, que eu acho que é da banda, uma banda. Não lembro qual o nome da banda, não sei se é Brado Revolucionário, alguma coisa assim. Eu nunca saquei muito essa banda, não sei que cargas d'água eu botei essa foto aí. E aí tem escrito a carcaça embaixo assim da foto, dessa colagem, escrito mais punk, punk, punk, punk. E tem uma frasezinha que era de um cartaz que rolou na época de um evento que os punk fez, assim, de festa de música mecânica, né? Tava meio sem bandas na época, assim, no Rio, né? Da galera hardcore, assim, né? Da galera que eu colava, né? Tava meio... Ninguém tava tendo banda nessa época. E aí a gente fazia, ia pra umas festinhas, organizava festinha mecânica, né? Pra, né, poder, né, curtir alguma coisa de vez em quando. Porque senão era só point, rolê de rua, troca de ideia, produção de zines, essas coisas. Mas gig mesmo tava bem escasso nessa época. Às vezes a gente colava no gig de uns outros punk aí, que mais ou menos a gente achava, né, se não tivesse muita fuleiragem, né, ou muita divergência de ideias, né, às vezes a gente colava, assim, né, mas a gente era bem fechado nessa época, assim, né. Depois que a gente formou a Show de Horror, é que a gente deu uma abertura pra algumas coisas, pra poder tocar, né, porque senão a gente não ia tocar em lugar nenhum, né. Mas aí veio um squat também aí, que a gente morou, aí a gente tocava muito lá, e foi bem na hora essa época. Isso aí pode ser que uma outra época eu relate em algum outro programa, né. E aí tem uma frasezinha que é do cartaz, de um cartaz dos eventos que a galera fez, assim, né, pra gente ir curtir, né. E aí era: punks invadem o centro para tomar mais um goró. E aí essa frase, só essa frase, colada por cima da colagem. E aí essa é a última página do zine, esse é o zine, e é isso, não tenho mais muito a considerar, não, nesses dois zines aí, não. É isso aí, e vou rolar mais uns sons. E valeu, fica pro próximo programa, a gente fala mais umas loucuras aí, umas histórias e sei lá quezinho eu vou ler no próximo programa. Valeu! só vira tão cheio e você outro dia do Paris tava todo em colão da única do Paris o homem está indefensivo como do Paris o desfazo e da gente mesmo do Paris grito que se vira luz que esloca. We'll be right back. Esse programa foi todo feito ao som da coletânea VA The Crust, A Christmas Carol. É uma coletânea que eu catei no terminal Som de Noisense. É um blog muito da hora, que tem várias coletâneas da hora e vários sons da hora. Quem não conhece, procura. Quem conhece, já sabe qual que é. E aí, essa coletânea é uma coletânea só de crush, de bandas crush da década de 90. São 64 bandas e 64 músicas. Essa coletânea é muito irada. E assim, são as bandas que eu ouvia muito nessa época, assim, da década de final da década de 90, início dos anos 2000, assim, né? Claro que tem algumas bandas que eu não conheço, assim, né? Porque não chegava aqui naquela época, era difícil pro caralho, né? Aí fui conhecer depois, né? Algumas fui conhecer depois, com o tempo, né? Mas tem várias bandas aí que era bem comum a gente ouvir naquela época, assim. E aí são as bandas. Hiatus, Deformed Consciência, Warcry, Embitterhead, Enog, Alarm, From the Dark Side, Global Holocaust, Uncurbed, Symbiose, Battle of Disarm, Sauna, Blood Sucking Freaks, Axiom Mutante, Lies in Destruct, Orcolapse, Mind Suck, Undertreat, Crave Mandate, Inhumanide, Mass Control, Rotten Sound, Disconcert, Blowhard, Doom, How Long, Drunkard, Slangfall, Enola Gay, Destroy, Infectia, Three-Way Kun, Crush, Provected Terror, Condemned, Astus, Nanland, Acoustic Green Grinder, Scum of Society, Dischord, Disagree, Discordia, Toxic Bunkers, Unarmed, Abram Cross, Subcaos, Disrupt, Amen, Human Error, Intoxicate, MFD, Holocrust, Money Drug, Amnesty, Sarcasm, Skit System, Disobey, Vision of War, System Shit, SMC, Silna, Uola, Society, Gang Rape, Primitive Bunker, Disabuse, Truth of Arise e a última é complicada, é uma banda da Grécia. Tá escrito em grego e do lado escrito Trump Core. Eu não sei se essa é a tradução, mas essa eu não vou saber ler, não. Tá escrito em grego e a banda da Grécia, né? Provável, né? Se é grego, se é da Grécia, é em grego. É isso aí.